Sejam todos bem-vindos ao nosso Retro a Bordo. Não matarás, disse o Senhor, eu não matei. DJ Rebelde. Só amarás, disse o Senhor, eu só te amei. Príncipe Negro. Obedeci mais de 10 mandamentos e nada adiantou. Não valeu eu sentir tanta pena, pois você que era apenas Madalena foi a primeira que me apedrejou. Ele jamais amou você como eu amei. Ele jamais beijou você como eu beijei. Dei certeza dos meus sentimentos e você nem ligou. Hoje eu sei, nada disso adianta. Você não pretendia ser santa e eu não pude ser seu salvador. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos. Depois da vida de muita pressão, como Judas me fez, a gente volta retornando para Belém com muita saudade, hein? Me trocou por atenção, segurança, não chega aí no meio da balsa. Seus carinhos. Alô, segurança! E deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Retro. Dali Retro. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Roca, roca. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Lá vamos mais uma madrugada. Madrugada mais calada do lá vem o nosso drone, Gilson. Chegando pra dizer, sobrevoando a maior balsa de Belém do Pará, a maior ferry boat, o maior a bordo. Volto sempre a mesma hora, aquela hora. Vem curtindo a saudade. Do jeitinho. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Fica procurando o drone. Diz amor. Cadê o drone? Cadê? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Obrigado, Marcilene. Cadê Graciete, as mais novas abusadas do Retrô, estreando hoje. Obrigado pelo carinho, esteja à vontade, só valeu. Tá? Sejam bem-vindas, parabéns. Passando Jalé, JDB. Renanzinho, abraço, obrigado. Meu amigo Chitara, Dona Adriana, família reunida. Volto sempre a mesma hora. Acha sem noção. Combinada. Alô, Priscila, um beijo. E dos abraços só ficou. Dali, Príncipe Negro Retrô! Diz amor. Príncipe Negro. Quem sente saudade não está sozinho, pois tenha certeza que existe alguém. Quem abre a janela e colhe uma rosa não fica sozinho, quem crê no amor. Faz o que sente. DJ Daniel Pressão e a sua família, abração. Só faz tudo errado quem anda apressado. Quem busca o caminho não fica sozinho. Nem está sozinho quem tem Deus. Só quem tem Deus no coração, levanta a mãozinha aí. Não está sozinho, nem mesmo o rio que corre pro mar. As folhas dos campos que fazem a sombra, deixando lugar para alguém se abrigar. Não está sozinha aquela estrela que brilha no céu, a luz que ilumina a frente da estrada, aonde um dia vamos percorrer. Príncipe Negro. Eu sei que tu vais me deixar. É mesmo? Mas a razão quero saber. Gisela, se todo do jeito que ele gosta, carinho e devoção. Bora, Marcelo. Eu dei a ti, diz meu bem. Bora, Marcelão Turismo. Porque vais partir. Parte potência. Quinho, saudade. Ah, olha aqui. Não sei se vou me acostumar. Olhar em volta e não te ver. Samba de pobre pra bela. Não quero que um das melhores das melhores. Quem te faça infeliz. João Tubarão. Diz meu bem. Ilha Branca. O que foi? Guaverô. A nossa aeromoça. À noite eu te chamarei. Perder-te, imaginei. E tão sozinho. Olá, nosso rapaziada do Furacão Sonoro aqui com a gente. Furacão Sonoro que está lá no terceiro andar, no terceiro piso. Tocando muita marcante. Muito brega pra galera curtir. Um abraço, galera do Furacão Sonoro. Valeu. Ouvi bem. És o meu amor. Príncipe Negro. Você era luz e um abraço, Lídia! Valeu! Meu caminho. Você me ensinou a viver e me deu seu carinho. Nas horas tão tristes que eu precisava de amor. Você me acolheu com um sorriso, me aceitou. Me abraçou. E me abraçou. Bora, Jávio! Senti com carinho seus braços me envolver. Calma, neném, cheguei agora, hein? Senti o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu. Amigo Bertinho da Geórgia! E a Deise, a gente. Bora, Xera! Estará ao seu lado. Bora, Júnior! O Max e a Kelly Gomes, Max. Pra de novo, meu filho. E seu segurança dá um chega aí pro lado direito. Aqui do lado da nossa coluna, hein? Aqui próximo barco, hein? Você me ensinou a viver, me mostrou. Gente, bora acalmar, gente. Bora viver em paz, bora curtir numa boa. Eu posso dizer o que é felicidade. De rocha, cara. Se eu pudesse voltar pra minha casa agora. Não é o que os outros falam, pois eles não podem entender. Manda o drone, meu irmão. E quando eu mais precisava, encontrei você. Encontrei você. Sente com carinho seus braços me envolver. Sente o calor do seu corpo. E lá vem ela ali. Não interessa o seu passado. Só interessa estar ao seu lado. Toda noite. Alô, Lazico! Segura aí, produção, segura aí um pouquinho. Fica posto, deixa aí, segura aí, só um pouquinho. Naqueles braços tão pequenos. Sempre mais bonita. E a O hino do meu parceiro Picolé. Lá no Rodrigo da Picolé. Grande amigo Quebec. Eu fico parado em frente à vitrine. Oi! Enquanto meu sonho e ilusão não define. Toda a família poderosa do Vão Negro. Calçada, amor. Como é que a gente? De amor, comparando assim. Seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Saudade do retrô. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Rebelde, mais uma vez avisar pra galera. Eu lá em cima tá rolando lá. O pagode tá de volta. O flashback, o midback é com Anderson Nero, DJ La Riba, Geleia. E o pagodão tá rolando também. E aqui a gente vai na mão. Cada noite. A vejo sempre mais bonita. Fazendo o Junho dos Caramelos. E a minha sede. E as esposas da gente. Trazendo 2 sacos de pirulito. Não é o pirulito da Chiquinha. Mas é o pirulito de lá. Parado em na casa dos caramelos. Alô, Junho! Já já vamos distribuir. Bora, minhoca! Enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo. Festa com o Retro é outro nível. Ouça esta canção, te peço, amor, pra não chorar. Ah, agora sim! Que bem distante de você, um dia eu vou ficar. Quando está comigo, o casal Gago da Pista Negra e Lene. Lene da Natura, sempre curtindo o show do maestro. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Bora, Jordan! Você me chama de bandido, são coisas que não vou resistir. Bandido. O rei da empada da gente. Bora, Gabiru! Vai! Eu guardo o segredo do amor. Lucas Vision! Todo vem com a gente, comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu. Deixa amiga ferida, bem da Quintino. Aqui com a gente, esse ali. Amigo Max! Isso vou partir de uma vez. E aquele na área, Max! Porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Bora, gira, gira. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vão resistir. Bandido. Bandido. DJ DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Agora vem cobrando, ô Rebelde, toca aquela saudade na volta que tu sabe. Vamos lá! Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar onde todos se cumprimentavam. Ao parceiro Mirim, Mirim Explosão, e meu parceiro Rafael, o rei do mingau lá do Verão. Diferente, nem sei contar. Aguarde a visita do maestro lá no Verão. Existia sempre o sorriso em cada olhar. Mas o tempão que eu não tomo mingau, meu. Tanta gente nos bancos da praça falando, falando de amor. É quanta música linda, parecia que Deus amorão sobrava sempre a favor. Seu grande amor. Bora! E as crianças podiam até passear. Olha as abusadas. Alô, Fernanda. Pelas ruas. Alô, Thay. Estranhas e calmas. Bora, segurança. Bora, Luana. Bora. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom. As abusadas do retrô. Aqui elas estão só no charminho. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Bora recordar, bora. Esqueci que na vida se vive um... Parceiro Ala avisando lá da Toca da Santana. Já manda avisar que amanhã, gente, amanhã, segunda-feira, tem o DJ Rebelde logo cedo lá na Toca da Santana. Esqueci de viver. Alô, Ala avisando! Os detalhes. Depois de retrô lá no Palácio dos Mares. Vamos junto! De tanto brincar. Simone, Andresa. Eu sei. É Andresa Chocolatinho. Tá na área. Braço morro. De aplausos em. Lá de Margarina, tomando umas e outras. Braço morro. De tanto cantar minhas canções ao vento. Já não sou como eu fui. Já não sei o que sinto. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Príncipe Negro. Jean Moreno do Curió, sempre aqui, curtindo o maestro. Bora, Jean! De tanto brincar com quem eu mais queria. Bora, Megaton! Eu perdi sem querer. Os amigos do shopping da gente. O melhor que eu tinha. Fortíssimo Gilson! E recebeu o Wi-Fi e a primeira dama, Daiane, lá de Marituba, da gente. Lá no Retro, obrigado! Enganei sem saber que era eu quem perdia. Fala, meu parceiro Galo! De tantos. Olha o que você perdeu, hein, Galo? Oferecia. O primeiro Retro a bordo, olha como é que tá aí. Hoje eu vivo a chorar. Mostra como é que tá! O que eu sempre temia. Esqueci de viver. Bora, Donato. Você ia ser. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Saudade no retrô. Esqueci de viver. A onda agora é retrô. sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu... As melhores, as melhores! Não sou ninguém. Mas o meu equipe tá fechado no retrô. Sem você, meu amor. Foi que houve pra você mudar assim. Um abraço, Reuni e as 12 com a gente, o casal fechado com o retrô. Obrigado pelo carinho, esteja à vontade, você valeu. Não goste de mim. Oh, direto do túnel do tempo. E mais ninguém serei. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Maestro Rebelde, olha quem chegou. O presidente dos lavadores e flanelinhas de Belém, diretor Ovo. Ele tá na área. Morrer, melhor morrer de amor. Ninguém morre de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em... Deixa a amiga Bia! Bora, Bia! Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Saudade no retrô! Só me resta então dizer adeus e confessar. Príncipe Negro! Ninguém vivendo sem você, meu amor. Arara. Onda é Príncipe Negro. Contigo sonhei num lindo jardim. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei e não te vi, chorei, larará. E lá vamos lá! Larará, larará. Príncipe Negro. Larará. E nesta noite então, de solidão, ui, eu quero dormir, quero sonhar. No meu sonho então, eu quero te beijar. Beija, meu irmão, beija. Beijar-te, amor. Teu corpo abraçar. Bora, Joy. Bora, Giovanni, Frank. O calor. Os pop e resgate. Do teu corpo a vibrar. Me diz. As minhas irmãs de Carlinhos, Sérgio Lene. Nossa família rebelde. Mal. Aqui no ladinho. Pra meu sonho não ser real, larará, larará. Família DJ Rebelde, sempre dando show nas festas do maestro. Os noivos do mês de dezembro, o Moisés e a Paula, parabéns aí aos casais. Beijar-te, amor. Teu corpo abraçar. Sentir o calor do teu corpo. Também hoje é aniversário da Deise. E das melhores, das melhores. Me digam então, que fiz eu de mal, pra meu sonho não ser real. Larará, larará, larará, larará. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela. Príncipe Negro, negro. Falou-me que ao vê-la. Bora lá, Zico! Seria minha dor. Ele o bocão com a gente! Você seria uma fada. Bora, Thelma! Como bora, Zeno! Bora, Bia! Oi! Uma fada encantada. O Japa também hoje no mês. Que viveria para me amar. Para me amar. Tudo dele hoje, hein? Eu acordei. Que sonho bom que eu. E a gente gostando em Belém, gente. Hoje tem Rebelde na casa de João Luiz de Prata. Amor, eu já vou indo lá pra Cidade Nova. É tarde, eu vou partindo. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás. Junto, Barão e a Branca. O meu coração. Parabéns! Que há pouco se perdeu. E é que foi esta canção. Por um amor que não morreu. Não morreu, escuta meu amor. Conheci alguém a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar. Os amantes da saudade com a gente, obrigado! A um ser que não me sou. Olha, seu Francisco! A ternura imensa que eu lhe dei. Olha, Ravinha, igual a parada, mano. E o que soube foi bora, Mila! Desprezar. Bora, Gil Calandrinho! Manel Mababaxi, o seu grande amor ali, com a gente. Como eu amei. Alô, Chubi! Ninguém. Bora, Patrício Redrô. Jamais amou. Já você no comando, garoto. Pena. Bora, Guilherme. Como eu penei. FB com a gente. A minha vinha da Jacó. Ninguém. Olha o gato, olha o gato. Jamais eu vivia sem ninguém, porém. Olha o homem. Não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém a quem logo dei meu coração. Alô, Tico Tico! Hoje sofro por amar demais. Uma saudade no retrô! Não sei que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei. E o que soube foi me desprezar. Fundo do quintal, Príncipe Negro, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Segura mais uma! Onde tá felicidade? Prepara a toca da Santana, olha, vem! Eu convidei a saudade. Tamo junto amanhã, hein? Pra comigo conversar. Já pode ligar? Sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga, foi do Maestro Rebelde, mais pólvora. Você foi tema da tarde, você foi realidade, repartiu e não voltou. Olha que o barco tá ligado. sem viver. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Príncipe Negro. Só quem quer encontrar um amor de verdade. Canta aí! Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança. Sabe de Alex aqui atrás? Quem ama? Dá pra ver, Alex. Cria seu sonho. Bora, Max Miranda! Pode realizar. Enche o peito e canta agora, vai! Vai! Eu só queria um amor de verdade. Só fala. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Uma canção pra lembrar nós dois. Príncipe Negro. Uma razão pra não me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o tempo, um coração com meu nome, o seu. Em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo, Vamos lá, rebelde. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos muito. Olha meu parceiro, Rasa da Pedreira. Nossas brigas por ciúmes. Galera da Terra Viva, a gente valeu. Olha. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. DJ Rebelde. Fala, princesas! Fala, minha rainha! Não dorme aí, minha rainha! Nós dois, só pra lembrar. Eu também estou com a rainha, as princesas e os príncipes do retrô. Dá-lhe, princesa! Me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o... Olha o Charles da área já. Bora! Um coração com meu nome. Júlio dos Caramelo na área. Bora distribuir pirulito pra galera, bora! Se escreveu, me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo, Joga pra galera aí, pirulito! Esses bons momentos. Ofertado meu grande amigo Júnior dos Caramelos. Gosto muito de você. Não é o pirulito da Chiquinha. Nossas brigas por. Esse é o pirulito lá da casa dos Caramelos. Vem, gente! A saudade desse tempo. Olha. É tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. Vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda. Bora, Ravi! Bora, Gitara, dona Adriana! É que eu já sei como como eu sou. Bora, geleia! Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Dá-lhe princesas! Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Só quem tá feliz, coração. Abre o coração e canta no retrô. Eu canta. Tudo é loucura, retrô no coração. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Perdoa, perdoa, vai. Esse meu jeito de amar, como é que eu pude deixar? Gênio do Gelamelo, mais pirulito, mais pirulito. Mais pirulito. Esqueça tudo. Olha, você é pop, seu. Você é mim, eu sou teu. Cê é dos caras, meu. Você não pode negar. Não pode. Tudo terminar assim. Bora, Max, bora, Kelly. Pois você deixa coisas em mim que eu não vou conseguir. Quero ver a Perry Borges cantando essa aí, vai. O retrô é assim, ó. Tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Príncipe Negro. Há uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Olivia Jose, o casal super amigo. Aquela esperança que ela tem no olhar. Já já tem lua de prata na Cidade Nova. Solte a menina que ainda existe em você. Prepara tudo que vou conhecer o show do maestro. Dia pra vida e recomece a viver. Vamos junto. Paraíso HDZ. Ela é Rose Big Z. E não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não. Jackson e toda a equipe aí da Aviação Borges, já marcando presença todas as vezes da feira, lá no Boutique em Peixe, hein? Pode brilhar. Olha, Jackson! Bora, André, gravando tudo, hein, André? Você pode voar. Vai comigo lá pro Longe Brabo. Vai gravar comigo lá. Tá gravando? Ou fica presa no chão. Tá gravando? A onda agora é retrô. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Vai aí! Vem a noite no meu quarto. vem ela. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur. E o cara de apito. Cadê a Michelle, hein, cara? Alô, Michelle! Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Max Virada. Em toda cama. Considerada. Só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Isso tá acontecendo, é raro, mano. Fico falando pras paredes até a noite. Tá raro chegar no meu quarto, menina veneno. Jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Entorpecer. Quem gostar da próxima dá um gritinho. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Vamos junto! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Mijando aí de cima. Viver, se você quiser e comigo ficar. Bora, fera do rock. Bora, minha. Seu gerente. Aí da pizzaria Prime. Quiser, a melhor pizza de Belém do Pará, que tirou o chapéu, gente. Pensa numa pizza gostosa, né, meu amor? Se você me quiser. Pizzaria Prime. Se você. A gerência do meu grande amigo, fera do rock. Se você me quiser. Oi. Se você me quiser. Olha o baby. Quem procura acha, hein, baby? Quem procura acha. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo. Já mandei, doutora. Vou mandar um abraço pra você que ainda não mandei. Abraço, doutora. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Se você me quiser. Nossa doutora do retrô. Se você. Alô, Letícia. Se você me quiser. Se você me quiser. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora. Será que você não tem no peito um coração? Amigo Jonathan da Regional, ei, Jonathan! Você me chama de bem, me usa, abusa, me deixa na mão. E agora? Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já Diva Leivandro! Já não dá mais pra ficar. Olha, Glezinho! Você é a primeira dama. Que a gente será, hein? Você pra lá e eu pra cá. E só me procura na hora H. Será que você não tem? Tô na linha do hino, minha gente. No peito um coração. Ora! Você me chama de bem. Me usa, abusa e me deixa. É com a bomba e com a parada. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Bob, vamos tomar uma cerveja? Meu amor, vem pra cá. Bob, não é o fim do mundo, é apenas seu coração batendo forte. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor. Sumo retro aí, ó. Cali retro. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Saudade. Saudade. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Ei, quanta saudade, mais outra noite tão só. Lembro de você e pondo pra cima. Pra cima, garoto! A falta que me faz desse louco amor. E nada mais me anima. Bora pra cima! Paixão ainda te quero, ainda te espero. Bora, Anne, bora, Anne. As melhores te. E a nossa índia Potira, Flaviana, Jefferson do Marajó, Galeca Fanásica também com a gente. Bora, Leca. Bora, Anne. Tamo junto. Leca Fanática, dos amantes da saudade, a nossa morena retrô. Sem você fico na pior. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Ei, quanta saudade, mais outra noite tão só. Lembro de você. Príncipe que comanda e domina a noite no Pará. É retro.